Ela é única e me conquistou. O amor verdadeiro meu coração emplacou. Foi de primeira sem chance pro a revanche. De segunda a sexta-feira na minha mente é constante. Meu castelo de areia o vento não derruba. Me oferecem rock, ofereço rumba. Completa minha vida, eu sou o sol, você é a lua. Mandei colocar ouro pra você andar na rua. Você é a mais bonita rainha dos meus sonhos, que Deus me abençoou. Realizou os planos nos seus braços, sei que não me enganei. Embarque na viagem, agora é nossa vez. Com amor te conquistei, entre os braços me entreguei. E foi Deus que trouxe você pra mim. Com amor te conquistei, entre os braços me entreguei. Uma linda história pra viver feliz. Com amor te conquistei, entre os braços me entreguei. E foi Deus que trouxe você pra mim. Mundo, giro por tudo, depois volto aqui. Então peça com carinho que eu realizo. Você junto comigo é o que eu preciso. Sei que foi Deus que trouxe você pra mim. Por isso agradeço e estou feliz. E peço todo dia pra nada mudar, pois com você quero construir um lar. Então superamos as lutas, vencemos as desavenças. Aprendemos um com o outro, respeitamos nossa crença. E vemos um futuro agora bem melhor, pois o ser humano não nasceu pra ficar só. Pra nós foi reservado um lugar bem melhor, bem melhor, bem melhor. Com amor te conquistei, entre os braços me entreguei. E foi Deus que trouxe você pra mim. Com amor te conquistei, entre os braços me entreguei. Uma linda história pra viver feliz. Com amor te conquistei, entre os braços me entreguei. E foi Deus que trouxe você pra mim. Embarque na nave, tripulante, vamos à frente. Quebre as barreiras, vença as fronteiras. Você pode viver da melhor maneira. O importante, meu amor, é que seja feliz. Viaje no sono que o poeta diz. De todo o universo, o mais lindo verso emplaca na parada e te faz ser meu sucesso. Na terra da garoa, tamo de boa. 19 não é 20, nós não tamo à toa. Olhe no espelho e diga quem é você. Um gole de amor estimula a vencer. O vento, o sol, a lua e o mar. Casamento perfeito, papai do céu te dá. Com amor te conquistei, entre os braços me entreguei. E foi Deus que trouxe.